Boa tarde a todos, segundo o Sargento Marcos vamos se apresentando. Hoje dia 2/4/2018, às 5h06, estamos dando início aqui mais uma solenidade de 17 BPM. Presentes na sala, soldado Patrick Santos, estagiário Guilherme Souza e Sargento Marcos Breno. Promoção hoje do estagiário Guilherme Souza, mesmo que completou seus 3 dias de estágio, e hoje vai estar se formando soldado. Que eu tenho a comentar sobre ele é o mesmo aí, Mike 5 barra, sem nenhuma reclamação, e eu espero que tenha um grande futuro na 17, Mike de reintegração, né? Então que dessa vez dê tudo certo e ele continue na 17 e que ele vire um dia aí um sargento, um tenente e vá subindo aí. Então tá, o Guilherme, pode se apresentar e dar início à leitura do seu juramento aí, por favor. Microphone muted. Estagiário Guilherme Souza se apresentando ao segundo sargento Marcos Breno e aos demais companheiros de farda. Positivo, senhor. Incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual. E é o que me representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei e falharei, pois preservarei este batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar aonde cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos... O 17º Batalhão. Microphone activated. Parabéns ao mesmo aí. 30 segundos para agradecer quem você tiver que agradecer. Microphone muted. Isso não vai ser necessário, senhor. Microphone certeza, activated. Certeza, eu não quero agradecer ninguém. Mas não. Muito, eu quero agradecer a vocês por terem me aceitado de volta, certo? Por ter conseguido voltar, porque pelo que me aconteceu, eu imaginei muito que talvez não poderia ter reintegração, coisa do tipo. Mas eu agradeço muito por terem me aceitado de volta e espero, como o senhor mesmo disse, espero chegar a uma patente alta um dia, poder estar ensinando estagiários como os senhores fazem hoje em dia. E, né, é isso aí. Muito obrigado. Positivo, mesmo aí já cumpriu os 3 dias de estágio, já foi setada a patente de soldado, então mais uma vez aí, parabéns ao mesmo. E os senhores fiquem com uma boa tarde, uma excelente noite e #17BPM sempre.